desde a primeira hora. Foi a luz do teu olhar que me fez querer ficar contigo até agora. Por ti eu irei até vou te buscar. Eu quero agradecer a Deus ter te encontrado, agradecer a Deus ter te a meu lado. Eu quero agradecer a Deus ter te encontrado, agradecer a como eu sou. Sei que também estás sozinha e que choras por alguém, mas se a culpa não foi minha, não foi tua também. Bendito dia em que te conheci, bendito dia em que me apaixonei, bendito dia que a ti preso fiquei, maldito dia que te perdi. Bendito dia em que te conheci, bendito dia em que me apaixonei, bendito dia que a ti preso fiquei, maldito dia. Thank you.

Brasil. Mexe, mexe que eu gosto. Cintura e até no meu rosto, se for com ternura, mexe, mexe que eu gosto. Se a dança for linda, na alma e no corpo, talvez mais eu diga, mexe, mexe que eu gosto. Mexe, mexe que eu gosto. Mexe, mexe que eu gosto. Desde já te digo, se vamos dançar, mexe, mexe, mas no que eu mandar. Lá por eu gostar do teu jeito de ser, mexe, mexe, mas só onde eu disser. Se fores carinhoso como imaginei, se tiveres o toque que eu penso que tens, com muito carinho, respeito e amor. Se fores mesmo assim, eu licença te dou. Na minha cintura e até no meu rosto, se for com ternura, mexe, mexe que eu gosto. Se a dança for linda, na alma e no corpo, talvez mais eu diga, mexe, mexe que eu gosto. Mexe, mexe que eu gosto. Mexe, mexe que eu gosto. Desde já te digo que vais ser meu par. Mexe, mexe, mas vai devagar. Apaixonados. Tu aí, ó rapariga, vem dançar esta cantiga.

Os homens levam os cestos com as uvas para o lagar. O vinho só está maduro quando secarem as fontes. Para ter melhor sabor têm que secar os montes. Têm que secar os montes para ter bom grau o vinho. E é por isso que eu durmo sempre à beira do pintinho. Mas que rico o vinho o meu Douro tem. Quanto mais velho, muito melhor sabor tem. Mas que rica pinga, que bela pomada. O meu Douro é uma terra abençoada. O meu Douro é tão lindo, de beleza sem igual. A natureza o fez património mundial. E os turistas na Vilina fazem do Douro seu desporto. E vão ver de quinta em quinta fazer vinho do Porto. Para cozer bem o vinho, o frio tem que apertar. E no verão de São Martinho está prontinho a provar. Está prontinho a provar. Vem daí, linda Maria. Vamos abrir o túnel e brindar de alegria. Mas que rico o vinho o meu Douro tem. Quanto mais velho, muito melhor sabor tem. Mas que rica pinga, que bela pomada. O meu Douro é uma terra abençoada. Mas que rico o vinho o meu Douro tem. Quanto mais velho, muito melhor sabor tem. Mas que rica. Levantemos vinha, nossos cálices para um brinde mar, nacional o ao nosso Douro vinheteiro, património mundial. Ei, vai um copo. A nossa. Thank you.